sensatez que você fez, coração, mas sem cuidado fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Você foi fraco assim, assim tão desalmado. Ah, meu coração que nunca amou, não merece ser amado. Ouve a razão, usa só sinceridade. Quem semeia vento, diz a razão, colhe sempre tempestade. Apaixonado, vai, porque quem não pede perdão não é nunca perdoado. Vai, meu coração. Usa só sinceridade. Quem semeia vento, diz a razão, colhe sempre tempestade. Meu coração pede perdão, perdão apaixonado. Vai, porque quem não pede perdão não é nunca perdoado.